Portal do Arrocha. Fala, meu parceiro Flavinho, nunca deixe, papai. Essa é pipocada, viu? Atu de rapariga. Hoje eu vou pro rolê, viu, papai? Os seus pais não me aceitam em sua casa. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter um louco. Não importa o que diga que eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo. Vem cabaré essa noite. Vem cabaré essa noite. Zona, vem cabaré essa noite. Vem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. Vem cabaré essa noite. Vem cabaré essa noite. Zona, vem cabaré essa noite. Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite. Hoje eu tô na pista e a culpa é sua. Não deu amor em casa, tem que ter amor na rua. Você foi diferente, você foi ausente. Agora tô curtindo com as minas do Polidense. Salve o solo, babá! Batom de rapariga! Chegou nossa vez! Se importou, a partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter um louco. Não importa o que diga que eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. E agora eu tô solteiro e vou gritar pro povo. Assim ó, vem acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Zona, tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Zona, tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Zona, tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Zona, tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite.